escandalógico, escandalógico, escandalógico. 2008, 2008, AMC, AMC, San Vicente, San Vicente. D, E, K, K, D, O, S, D, O, S.